79, Linhares, enrolar, pistão no zero, pistão no 90 graus, no 09. E o vento é 190 graus, 059. Desce para 2000 pés, ajuste 018, livre LS, reporte localizador, pistão no zero. 3018, vai reportar localizador, 1230. Só Romeu Bravo CRC, chama agora a torre 118, decimal 95. Correta 18900, pega a área de Salvador, bom dia, só para Romeu Bravo CRC. Bravo CRC, chame através norte do Rucão. Salvador, muito bom dia. Dan 3179, saída São Bruno. Dan 79, sublimatei o nível 320 na saída São Bruno. São Bruno, assim que possível, eu gostaria de voar Mótiva. Aguarde. Romeu Alfa, esquerda do eixo de decolagem, helicóptero a 500 pés, não interfere com a decolagem. Decolagem autorizada, pista no zero, vento 200 graus, 059. 79 da presente, direto Mótiva. Direto Mótiva, muito obrigado. Papa Romeo Bravo, Serra traficulando na pista no zero, agora já está ciente do seu tráfego e chame através do Norte da Torre agora no cruzamento. Tá, chama aqui, eu vou estar agora no 200-0, vai chamando o seu através do Norte agora na autorização. Papa Romeo Alfa, tráfego já superado, chame o controle agora no 200-8. Chamará o controle 1-208, Papa Romeo Alfa, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, o Papa Romeo Alfa na Arbor 1. Papa Romeo Alfa, bom dia, contato radar, suba e mantenha nível 400 na saída Arbor 1. Subindo, mantenha 400 na Arbor 1, Papa Romeo Alfa. Zona 230, estabilizada era. 230, IVLS, chama de torre 1995. 1995. Torre Gona 230, estabilizada era. 230, continua a aproximação, guarde autorização de pouso. Guarda. Você, outra vez, bate o braço certo. Gente, bravo, Serra, se atrapa na final da pista no zero, mantenha o setor sem interferência com os eixos de pouso e decolagem. Afirmativo, autoriza manter a presente pro e cruzar o 7? Afirmo, cruzamento do eixo de aproximação da manchete autorizado. Afirmativo, Serra. Cruze o eixo da manchete e mantenha-se afastado da final da pista no zero. Afirmativo, está mantendo a 200. No 230, só com o campo. Visual, Gona 230. Entendi, Gona 230, informação de tráfego à esquerda, helicóptero 500 pés, pernas do vento, pista no zero, não interfere. Pouso autorizado, pista no zero. Vento 190 graus, 069. Entendi, livre pouso, Gona 230. Torre, Salvador, bom dia, Santos 663, Santos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Acerta a retaguarda do Boeing da Gol, cruza final da pista no zero. Cruzando final da no zero, o braço caixa. Chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 1251, 1238, 13179, um bom fim de semana, tio, muito obrigado. Outro. Manter a pista no zero. Aproa editoral e chame 120, décima 8, controle. Serra, Serra, Serra, Serra, aproa editoral e chame 1208. Já para o editoral, vai chamar o 128, Bravo Serra, Serra. 230, sala 38, libera direito, 21, décima 9. 1219, como é? Afirmo, 319. Obrigado. Serra Recente, reporte final para pouso, Serra Luiz Quirão, tá ali, mano? Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Salvador, bom dia, China 6250, informação mais. 3304, olhar e manter se estão no lugar. Sim, mantém, 3304. 50. Essa é o 050 via Pomed 1, 6250. Frequência livre, base CRCR. 08, bom dia, 3663. Dia. Bom dia, o TAN 3663, Sambu, no passo da 1400. Dia 3663, contato radar, sobre mantém a 340, saída Sambu 1. 340, Sambu 1, possibilidade de voar na proa de Leda, senhor? Leda, autorizado, 3663. Graças. Papá Romeu Alfa, chame agora Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 126.0, 128.8 para o Papá Romeu Alfa, muito obrigado, boa. Bom. Obrigada, Pistano 0, vento 190 graus 059. Feliciano, está 3304. Salvador 6250, possibilidade de rola por de TAP? Mantém a chegada, temos tráfego para a saída no setor 6250. Gente, 3304, Colosso 42, controle Salvador 208. Salvador, presente, obrigado, bom dia, 3304. Salvador, bom dia, Altan 3304, Arbor Ulan. 304, contato radar, Cedar Arbor 1, suba aí, Mateus 380. Exceção 380, Altan 3304. 663, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. 251-238-3663, um bom dia. Bom dia. Salvador, 6250, cruza 060 para 0550. 0250, livro da restrição de altitude em Itap, desça para 2000 pés, ajuste do altímetro 08. Reporte no localizador da pista dessa. Paciente, 1018 no ajuste, desce para 2000, cancela a restrição em Itap, reporte no localizador da pista dessa, 6250. Serente 735, me escuta? Ah, escuta, prossiga. O 735 pediu aqui pra gente pra que o senhor entre em contato com rádio e operações. Gente, o 735 vai me montar. Chame Centro Recife na frequência 126.0, alteram 28.8. 260.28. Autorizado sempre ingresso, que está no site. Ok, gente. Autorizado, alinhado e decolar, pistão 0, vento 1, 60 2 do cruzamento, prossiga Quebec, Mike Lima, na Lima 1219. Cruze o eixo da pista 7. Desce de caso da 17 vai cruzar o céu lua. Confirme? Na vertical da 17 vai cruzar o céu lua. Gente. Da 3296, bom dia. Estou presente no ITAP, desce até o nível 090. ITAP, descendo para o 090 César do Leco, a proa farol de Itapuã. Gente, agora de transferência. Guardando o César do Leco. A radial ideal de saída de Salvador. Aguarde. Controle, força de saída 3. Presente em rota, 8735, inicialmente suba e mantenha 4.000 pés, caso de falha de comunicações, a 25 milhas de Salvador, livre ascensão 080. Presente inicialmente autorizado 4.000, caso de falha de comunicação, após 25 milhas, acende para 080. Controle, meu cordial, bom dia, é o Papa Romeu Cerro Leste. Zulu Eco, linha do litoral, farol da barra, reporte para o regresso. Botar na barra, regresso, Zulu Eco. Da 3896, desça para o nível 050. 050, da 3896. Puxa NME 311, chame centro Recife, frequência 125.1, alternam 23.8. 251238, bom dia, 6309. Bom dia. 2896, retração para final e separação de tráfego, curva esquerda foi na proa 050, limite ao localizador, desça para 3.000 pés, ajuste 1018. 3.000, 0.08, proa 050, limite ao loco, já 3896. 08735, livre extensão nível 080. 8735, para livre 080, solicita o 060. 060, suba e mantenha 8735. Subindo e mantendo 060, 8735. Estou filmando 8735, já vou visual nessa rota. Afirmativo. Olha, o Sérgio Lecker, na escala da Barra, setorizado, procede para... Gente, mantenha 500 pés, ajuste 1018, reposto livrando setor do Centro Histórico Salvador de Serra do Leco. Pode livrar o Sérgio Lecker. 3896 para o localizador, direita para 070, livre LS, desça para 2.000 pés, ajuste 1018, reporte no localizador. 22.000, proa 070, reportando no localizador, 3.000. Salvador approach, Mining Goal 1094, and Mike information, descending 5150. Goal 1094, Bomed 1 arrival, descend flight level 050. Bomed 1 arrival, descend flight level 050, Goal 1094. Controle azul 2780, formação Mike. Bom dia, azul 2780, prova de Bomed para a chegada Bomed, reporte no ideal de descida. Bomed, reporte ideal. Ativo desvios, após desvios, Motiva, gol no 171. Azul Eco, chame agora a torre em 118, decimal 95. 95, até daqui a pouco. Bom dia, Papa Romeu, Céu Azul Eco. Céu Azul Eco, final, pita, corrigindo, final da Enrimar. Na Enrimar, reportará Céu Azul Eco. 3896, solda 25, solda 219. Sim, atualizado 219, 3296. Para descida azul 2780. O 780, desce para o nível de voo 070. Para o 70. Azul 4207, essa é a identificação, dessa vez chegada a bordo para nível de voo 080, hoje em Salvador 1098. E a bordo, nível 080, ajuste 10.8. Afirmo. Voo 1094, cancela as restrições de atitude na posição ITAP, desço para 2006, o ajuste no 098, autorizado a LS que foi da pista no 0, reposto estabilizado. Cancelado a restrição em ITAP, X-ray da 10, o ajuste no 098, reposto estabilizado. Azul 2780, desço para nível 050. 50, 17, 80. Possível, vou ETAP. Azul 270, mantém a vista da chegada, número 2 na aproximação. Sinal em Rimar, se é Azul Eco. Mais a ponta, controlada, ponta lá. 5 decimal 1, alterna 1, 2, 3, decimal 8. 2-3-2, volta 1, fechou a nova base. Céu Azul Eco. Esperando solo, 1-9, livre frequência, Céu Azul Eco. Ah, bom dia. 12, Papa Romeu, até o negócio. Golf, 2, prossiga. Afinado, próximo a decolagem, já em demais. Seu tráfego na ponta do setor, a ponta fora do solo, no chão, na Golf. Fora do solo, até uma Golf. Eu vou ficar fora do solo, pro Whisky a 500 pés. Confirma, vai prosseguir pro Whisky o altar no Golf? Afirmo, sobrevoa a Ilha dos Frades, pro Whisky. Sim, o procedimento elétrico da pista no zero. 3 mil livre e a Quay pista no zero, muito obrigado, zero na cidade. Ah, meu Golf está presente, controle Salvador 1-2-0-8. Vai chamar controle, hotel meu Golf. Controle Papala meu, hotel meu Golf. Hotel meu Golf, prossiga. Decolou nem mais, tá com pro Whisky, 500 pés, sobrevoa a Ilha dos Frades. Hotel meu Golf, mantenha-se em condições visuais, sou em Salvador 1-0-8, reporte para o cruzamento da Bahia. Voltará para o cruzamento da Bahia, hotel meu Golf. .8735, está agora 4,5 milhas oeste de Salvador. Para informação de voo e alerta, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. Unitap 2780. Para controle. Unitap 2780, para 2000 pés, um ajuste no 018, autorizada elétrica que foi da pista no 0, reposta estabilizada. Para 2000, azul 2780, 1018. Ou no 094, estabilizado. Ano 094, eu completo a aproximação, chame torre na frequência 1,98,95. 395, obrigado, até já. Azul 2780, reduz o 7 para 1,809. Reduzindo. Terra Romeu Golfo, iniciou o cruzamento da Bahia. Sente, Papa Romeu, Terra Romeu Golfo, confirme o estimado de pouso. Mais uns 40 40 minutos aí. Gente, foi por meu, até o meu Golfo, não atraso de conhecimento do controle a reportar, frequência livre, até retorno. Frequência livre, até o retorno, Golfo. Runway inside now, Golfo 1014 with 1600. Roger, Golfo 1094, please land runway 10, wind 170, 3059. Clear to land runway 10, Golfo 1094. Torre, sideral 9970, ponto de espera, pista 10, pronto. Geral 9970, mantém ponto de espera aguardando. Mantém ponto de espera aguardando, 9970. Tem a posição, Axel November, a nave curta final, estimado 1 minuto. Mano, mantém a posição, tudo novo.